e vires cavalos e carros. Não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos. Guiará. Estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos.